Rádio USP apresenta Olhar Brasileiro. Produção e apresentação, Omar Jubran. Olá, um agradecimento especial a você que nos prestigia com sua audiência. Nosso programa hoje volta seus olhos para uma cantora que recebeu a denominação de O Samba em Pessoa. No foco deste olhar brasileiro, Araci de Almeida. Ai, jurei não mais amar pela décima vez. Jurei não perdoar o que ele me fez. O costume é a força que fala mais forte do que a natureza e nos faz dar prova de fraqueza. Araci Teles de Almeida nasceu em 19 de agosto de 1914, no Rio de Janeiro. Foi criada numa grande família evangélica no subúrbio carioca do Encantado. Araci começou cantando em igrejas suburbanas do Rio, até que no ano de 1933 foi levada pelo compositor Custódio Mesquita para o rádio. Araci de Almeida logo fez fama como intérprete de sambas nas rádios Philips, Mairinque Veiga e Tupi, e fez história com gravações antológicas. Não há nem pode haver como mangueira, não há samba bem de lá. Tem pena de mim. sofreu o que eu sofri, não pode mais sofrer, não pode não. E volta, volta pro meu barracão. E quem sofreu o que eu sofri, não pode mais. Pena de mim. Acabamos de ouvir interpretações de Araci de Almeida para três registros do ano de 1966. Primeiramente, de Assis Valente e Zequinha Reis, Mangueira. Em seguida, de Hervé Cordovil, Tem Pena de Mim. Finalizando a seleção, da autoria de Wilson Batista e Haroldo Lobo, Sabotagem no Morro. Em relação à vida pessoal de Araci de Almeida, registra-se uma única ligação em toda a sua existência. Araci foi casada com um goleiro do time carioca Vasco da Gama, de nome Rei, de quem se separou alguns anos depois. Seria pelo resto da vida uma solteira convicta, vindo a forjar a imagem do sabonete. Explicando, segundo palavras da própria Araci, este babado de casamento é uma onda bastante enrolada. No começo são flores e mais flores. Depois, pedras e espinhos. Além disso, todo dia a mesma toalha, o mesmo sabonete. É fogo. Na sequência musical deste Olhar Brasileiro de hoje, mais três interpretações de Araci de Almeida.

Tivemos 3 interpretações de Araci de Almeida em gravações originais. Na primeira da seleção, da autoria de Custódio Mesquita e Evaldo Rui, Saia do Caminho, com Araci acompanhada por Lauro Araújo e Seu Ritmo, em gravação de 1946. Na sequência, o samba de autoria de Jacó do Bandolim, Se Alguém Sofreu, com acompanhamento regional do conjunto RCA Vitor, em gravação de 1938. E na última do bloco, de Antônio Almeida, Qual o Quê, com Araci e os Diabos do Céu, em gravação de 1937. Olhar. Olhar brasileiro. Brasileiro. Olhar brasileiro hoje, voltando seus olhos para a cantora Araci de Almeida. Estamos apresentando Olhar Brasileiro. Produção e apresentação, Omar Jobran. A Rádio USP volta a apresentar Olhar Brasileiro. Produção e apresentação, Omar Jobran. A cantora Araci de Almeida é a focalizada deste Olhar Brasileiro de hoje. No ano de 1933, Noel Rosa conhece Araci de Almeida e a convida para tomar umas cervejas na Taberna da Glória, na Rua do Rússio, no bairro do mesmo nome, na cidade do Rio de Janeiro. Foi o início de uma bela amizade. Nascia ali a intérprete mais significativa e mais constante da obra de Noel Rosa. No convívio com Noel Rosa, Araci de Almeida modelaria o dialeto particular e expressivo com o qual se expressou pelo resto da vida. Uma linguagem permeada de gírias e salpicada de termos da alta roda da malandragem. E após a morte precoce de Noel, em 1937, Araci de Almeida foi a maior responsável pela reavaliação da obra do compositor de Vila Isabel. Parecia um boi mugindo, aquela triste cuíca, tocada pelo Laurindo, o gostoso da Zizica. Ele não deu a Zizica a menor satisfação e foi guardar a cuíca na casa da Conceição. Mataram o Laurindo, mas não se sabe quem foi. Thank you.

Você pode enviar qualquer sugestão, comentário ou crítica para este Olhar Brasileiro. Anote o nosso endereço eletrônico: olharbrasileiro@uol.com.br. Repetindo, Olhar Brasileiro, as duas palavras juntas sem separação, @uol.com.br. Sua participação é relevante para este programa, que volta logo após o intervalo, hoje com o olhar voltado à cantora Araci de Almeida. Estamos apresentando Olhar Brasileiro, produção e apresentação Omar Jobran. A Rádio USP volta a apresentar Olhar Brasileiro, produção e apresentação Omar Jobran. De volta com o Olhar Brasileiro, hoje com os olhos voltados para a cantora Araci de Almeida. Embora seja considerada a grande intérprete de Noel Rosa, o repertório de Araci de Almeida não ficaria restrito às composições do poeta da Vila. Araci se destacou como cantora de sambas e visitou o repertório de grandes compositores do nosso cancioneiro.

A carioca Araci de Almeida, apesar de ter morado 12 anos em São Paulo, faleceu no mesmo bairro em que nasceu, no encantado Rio de Janeiro, em 20 de junho de 1988, pouco antes de completar 74 anos. No entanto, sua voz ligeiramente anasalada ganhou lugar entre os intérpretes de nossa música. Ora, ora, lá vem você outra vez perguntar pela mulher que lhe abandonou. Ela gosta de boa companhia, lava roupa noite e dia e nunca se queixou, viu? Ora, ora, lá vem você outra vez perguntar pela mulher que lhe abandonou. Ela corta em boa companhia, lava roupa noite e dia e nunca se queixou, viu? Ela diz a todo mundo que é feliz e até canta para alguém adormecer. Ai, ai, ai, ai, ai. Acabamos de ouvir com Araci de Almeida Tenha Pena de Mim, de Ciro de Souza e Babaú. Antes, da autoria de Almanir Grego e Gomes Filho, Ora Ora. Jurei não perdoar o que ele me fez. Araci de Almeida tornou-se jurada em programas de calouros na televisão, caracterizando-se por atribuir notas baixas e gongar os calouros. A respeito disso... O negócio é o seguinte, pra começar, não sou eu que toco a campainha lá pros calouros. Quem toca é o Silvio Santos, estoura na minha mão. E antes de dar por encerrada sua carreira, Araci de Almeida pediu música ao compositor Caetano Veloso, que fez especialmente para ela esta composição que encerra o Olhar Brasileiro de hoje. Estamos aqui no tablado, feito de ouro e prata, de filó, de nylon. Eles querem salvar as glórias nacionais, as glórias nacionais, coitados. Ninguém me salva, ninguém me engana. Eu sou alegre, eu sou contente, eu sou cigana. Eu sou terrível, eu sou samba. A voz do morto, cai do porto, os pés do torto, a vez do louco, a paz no mundo, na glória. Eu canto um com o mundo que roda, eu e Paulinho da Viola. Vivo Paulinho da Viola. Eu canto um com o mundo que roda, mesmo do lado de fora, mesmo que eu não cante agora. Ninguém me atende, ninguém me chama, mas ninguém me prende, ninguém me engana. Eu sou valente, eu sou samba, a voz do morto atrás do muro, a vez de tudo, a paz do mundo, na glória. Mesmo do lado de fora, mesmo que eu não cante agora. Ninguém me atende, ninguém me chama, mas ninguém me prende, ninguém me engana. Eu sou valente, eu sou samba, a voz do morto atrás do muro, a vez de tudo, a paz do mundo. Tivemos com Araci de Almeida, de Caetano Veloso, A Voz do Morto. Estamos conversando. Muito obrigado a todos e até o próximo Olhar Brasileiro. A Rádio USP apresentou... Olhar Brasileiro. Produção e apresentação, Omar Jubran.